Que sonho! Quando criança, tinha um sonho. Queria muito ir ao Japão. Nada demais em sonhar com esta viagem. Só que queria lá chegar de um jeito inusitado. Me disseram que o Japão ficava do outro lado, que quando o sol brilhava aqui, lá a lua clareava. O globo terrestre olhei, logo me pus a pensar, se do outro lado ficava o Japão, era só um buraco cavar, que logo estaria lá, do sonho à realização. No quintal da minha casa fiz um enorme buracão, mas nada de encontrar o Japão. Hoje lembro-me com risada, meu Deus, quanta imaginação!